faça o investimento que nós fazemos na Feira do Queijo, é uma medida que é altamente coerente apoiarmos o queijo de qualidade e certificado. Uma sem a outra não faz grande sentido.